Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento, La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados, anexo ao Hotel Bella Itália. E foram prorrogadas as pré-matrículas do Pronatec Copa para o setor turístico, promovido pelo Ministério do Turismo e coordenado aqui em Foz pela Secretaria Municipal do Turismo. Para os cursos de sommelier, o prazo vai até o dia 14 de junho, para garçom até 30 de junho e para o curso de padeiro até o dia 3 de julho. Interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Turismo e escolher um dos cursos disponíveis, sendo que não necessitam estar empregados para fazer esta inscrição. E após a pré-matrícula, os alunos são encaminhados para a instituição de ensino juntamente com a documentação exigida, que no caso é carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência. Menores de 18 anos deverão comparecer à instituição de ensino acompanhados do responsável e este deverá estar munido de RG e CPF para assinar a matrícula. Em Foz do Iguaçu, os cursos são realizados pelo IFPR, SENAC e SENAI. No caso do IFPR, o curso oferecido é o de sommelier, 30 vagas, carga horária de 200 horas e idade mínima de 18 anos. No SENAC, o curso é o de garçom, são 20 vagas disponíveis, carga horária de 200 horas e idade mínima de 18 anos. Já o SENAI oferece no Centro Comunitário da Vila Cevélia o curso de padeiro com 20 vagas, carga horária também de 200 horas e idade mínima de 16 anos. A Secretaria Municipal de Turismo, que é o local das pré-inscrições, está localizada na Avenida das Cataratas, em frente ao Hotel Bourbon. E quem tem interesse em fazer essa inscrição pode ir ali de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e também da 1 às 5 da tarde. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou nosso site na internet cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 8 de junho de 2013. Bom dia! Infraero confirma a intenção de venda do terreno onde foi realizada a edição 2013 dos X Games Foz do Iguaçu. Iguaçu Convention and Visitors Bureau inicia processo de reestruturação das atividades do órgão que atua com a captação de eventos aqui na fronteira. Festival de Turismo das Cataratas começa na quarta-feira com área 30% maior para exposição. Turismo de fronteira será debatido em evento que acontece nesta semana aqui na Terra das Cataratas. E no CBN Turismo deste sábado você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. 11 horas e 10 minutos. CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento, La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 13 minutos, a temperatura já chega aos 24 graus aqui na cidade de Foz do Iguaçu e o fim de semana vai ser de tempo bom aqui na fronteira, embora para a tarde de domingo exista a possibilidade de pancadas de chuvas. Para hoje, tempo bom à tarde e também à noite, máxima de 25 graus e mínima de 13 no período noturno. Para amanhã, domingo, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Já para segunda-feira, feriado de aniversário de Foz do Iguaçu, tempo bom durante a manhã, pancadas de chuva no período da tarde e temperaturas entre 16 e 26 graus na Terra das Cataratas. Aeroportos aqui da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Não há nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, atenção nas imediações do trevo da Avenida Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, já que a pista de sentido Paraguai recebeu algumas modificações, recebeu a instalação de duas lombadas provisórias na pista, colocadas para obrigar a redução da velocidade na aproximação do canteiro de obras instalado no miolo central da rotatória ali da Avenida Paraná. O tráfego na rodovia desde as primeiras horas do dia está intenso no sentido Foz do Iguaçu, com veículos procedentes principalmente dos demais municípios aqui do estado do Paraná. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, Ponte Internacional da Amizade, com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Movimento intenso na fronteira entre os dois países, Brasil e Paraguai, nos dois sentidos. Especialmente para quem está indo em direção à Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira, deve ter paciência para cruzar a ponte. Os veículos andam com velocidade baixa aí por conta do excesso de movimentação na Ponte da Amizade. Para quem está retornando a Foz do Iguaçu, também deve ficar atento na chegada à aduana aqui no lado brasileiro, em Foz do Iguaçu. Guilherme? Obrigado, Bruno. E na BR-469, o movimento é mais intenso em direção ao Parque Nacional do Iguaçu, isso já a partir da rotatória de acesso à Argentina. Na Ponte Tancredo Neves, espere encontrar filas no período da tarde, especialmente na aproximação à aduana de Puerto Iguaçu. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. O dólar nesta manhã de sábado está cotado aqui em Foz a 2,13 para compra e a 2,25 para venda. O peso argentino está cotado a 0,23 para compra e a 0,30 para venda. O Guarani, R$1,00 compra 1.950 guaranis e 2.080 guaranis são necessários para a compra de R$1,00. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 2,70 para compra e a 2,90 para venda. Bruno Zanetti para a CBN Foz. Obrigado, Bruno Zanetti. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1.600.000 litros de água por segundo. Vazão considerada normal para esta época do ano no cânion do rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. Lembrando que a visitação é gratuita aos moradores aqui da região fronteiriça que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 16 minutos e teve início na quinta-feira Fartal, Feira de Artesanato e Alimentos, principal festa popular aqui de Foz do Iguaçu. Nas duas primeiras noites de feira, o movimento já foi grande, mas a maior quantidade de público é esperada para hoje e amanhã. Confira na reportagem de Maurício Freire. A Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu chega à sua 37ª edição com um formato diferente. A Fartal 2013 diminuiu o número de dias para fortalecer a visitação e incentivar os comerciantes. Inaugurada na última quinta-feira, segue até esta segunda, dia 10, aniversário da cidade. Nos dois primeiros dias da feira, um público curioso circulou pelo Parque de Exposições do CTG Charrua. O interesse era pelas novidades e atrações da feira. O representante comercial Mauro Luiz Largo trouxe a esposa e as duas filhas. Ele conta que andou por cerca de 2 horas e gostou do que viu. Está muito melhor que as outras vezes, está bem melhor. Os preços estão acessíveis, está bem melhor que o ano passado. Tá bom de gastar, o preço que está compensando? Está compensando, está bem melhor que as vezes passadas. Pretende vir outras vezes, só hoje bastou? Amanhã e depois de amanhã eu vim trazer os namorados, minhas filhas aí, passear. Expectativa também por parte dos comerciantes. Márcia Góes está vendendo seus artigos de biscuit no setor de artesanato. Ela conta que participa há 10 anos da feira e que está com boas expectativas para esse ano. Que é onde a gente divulga o trabalho, né? Faz bastante contato, faço lembrancinhas, então para mim é bem importante. Na área dos lojistas, André Baraldi trabalha com a venda de frutas em calda de chocolate. Ele participa pela segunda vez da feira e acredita que a exposição, além de uma oportunidade de vendas, é uma forma de divulgar a marca da empresa dele. O ano passado nós tivemos um retorno muito bom de público, embora a feira ela não tenha tido uma boa opção de fazer um período muito prolongado. E esse ano, por ser um período mais reduzido, a expectativa de público, até pelos shows, é bem maior. Nossa empresa ela fica em ponto estratégico e a feira ela acontece mais para divulgar. O pessoal já conhece o nosso produto, algumas pessoas assim, associam a marca e prestigiam a nossa empresa por ser uma empresa local. Isso nos dá uma grande satisfação. Além do comércio, a Fartal 2013 tem uma mini fazenda onde estão expostos artigos do sítio e pequenos animais. Depois de caminhar, uma boa dica é fazer um lanche. São diversas opções para os visitantes. O cachorro-quente é encontrado em média a R$ 6,00. O x-tudo custa cerca de 10. Pastel, R$ 4,00. Quentão, R$ 3,00. Além de uma variedade de outras opções. Quem quiser pratos mais elaborados, pode jantar em um dos restaurantes de entidades assistenciais. No espaço do projeto Mãe Feliz, o sukiyaki, vendido a R$ 15,00 para duas pessoas, é uma das opções. Rosângela Rezende Rosim, coordenadora do projeto, espera uma arrecadação maior este ano, já que as entidades não pagam pelo espaço. Esse ano a expectativa está sendo bem melhor, graças a Deus não precisamos pagar ponto nenhum, né? Então todo o dinheiro arrecadado vai ser em prol do nosso projeto. Tem algum setor específico que vocês pretendem investir o dinheiro arrecadado aqui na Fartal? Olha, nós queremos sim, eu quero, se Deus abençoar, nós queremos comprar 40 kits para as mães, para as grávidas, gestantes, né? Que esse ano a procura já foi bastante e eu não posso deixar em vão, não posso deixar desmerecer a quem precisa. O pessoal tem que vir, tem que chamar o pessoal. Com certeza, venha comer nosso sukiyaki já é conhecido, todo ano a gente tá no Gramadão, aqui na Fartal, nosso sukiyaki é feito com amor e carinho. Para se divertir, além dos shows, tem o parque de brinquedos. O advogado Francisco Eduardo passou pelo atrativo com a filha Isabela de 6 anos antes de ir embora. Já passei já em vários estandes, foi bem legal. E agora veio pro parque de diversão. Pois é, trazer a pequena, né? Senão não tem jeito. Ela já andou aonde aí? Cara, já andou nos 4 brinquedos, entendeu? Agora eu vou ter que, eu tô tentando convencer ela a ir embora, porque acabou o dinheiro. Difícil é convencer a ir embora. Difícil é convencer, mas acho que daqui um pouco ela vai, tranquilo. Divertido o parque pra ela? Divertido, bem legal. Bastante opções, né, de brinquedo. Pra criançada tá legal. Você tá gostando do parque? Sim. No que você andou? É, no minha cana, que é em bate-bate, e nesse daqui. Para garantir a segurança de expositores e público, foi montado um policiamento especial, como explica o chefe da Guarda Municipal, Cleomar Farias. Nós distribuímos equipes no perímetro interno e externo. No perímetro interno nós temos equipes da Guarda Municipal, nós temos equipes da Polícia Militar e seguranças particulares, e a Polícia Civil também se fez presente. No perímetro externo nós temos nas margens da rodovia Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a Guarda Municipal atuando na situação de trânsito. Então, eu digo para ti que só da parte da Secretaria de Segurança Pública do município, nós temos em torno de 50 profissionais trabalhando por dia de feira para atender a segurança. Foi uma determinação do prefeito municipal que essa feira transcorresse de forma tranquila e com muita segurança. Assim, nós dirigimos esforços para que esse evento seja um sucesso e focalizamos profissionais para ficar internamente e externamente garantindo o sucesso da feira no tocante à segurança pública. Neste final de semana e segunda-feira, a Fartal abre às 11 horas da manhã. Maurício Freire, para a CBN Foz. E se você vai à Fartal, não deixe de prestigiar o estande da CBN Foz, montado no pátio central da feira. Além de interagir com a equipe da rádio que toca a notícia, você pode também conhecer as duas princesas do concurso Miss Foz do Iguaçu, Jennifer Hiller, primeira princesa, e Meire Vieira, segunda princesa do concurso. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre o trabalho de reestruturação do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, órgão que trabalha na captação de eventos aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 26 minutos, e a Secretaria Municipal de Turismo promoveu, em parceria com o SEBRAE e o Instituto Polo Iguaçu, um workshop na manhã de sexta-feira com o tema Formação e Qualificação em Turismo. O trabalho já vinha sendo desenvolvido com oficinas preparatórias entre representantes de instituições de ensino, entidades e empresários do setor, com o objetivo de discutir a qualificação da mão de obra em turismo. Participaram do workshop, além de técnicos da Secretaria, SEBRAE e Instituto Polo Iguaçu, representantes dos cursos de Turismo e Hotelaria da União Oeste, Unifós, IFPR, SENAC, Colégio Agrícola, SEST SENAT, SINGTUR, Fundação PTI, Câmara Municipal, ADETUR, Conselho Municipal de Turismo e também empresários do setor. Os trabalhos foram conduzidos pelo moderador do SEBRAE, Gilson Honorato. O objetivo principal do workshop foi o de criar convergências entre os interesses das instituições de ensino, dos empresários e dos profissionais na área de turismo em Foz do Iguaçu. Foram debatidas questões e registradas propostas de todas as partes interessadas, buscando um alinhamento de ações com os debates e seus resultados, que serão formatados em um documento que será divulgado ainda no mês de junho. CBN Turismo. E o Iguaçu Convention and Visitors Bureau está passando por um processo de reestruturação. A análise da estrutura e práticas do órgão foi realizada por uma consultoria especializada. Nesta semana, conversei com o presidente do Convention, Mauro Sebastiani, que deu detalhes a respeito do processo. Nós tivemos a contratação de uma consultoria organizada pela Vanisa Schurer, que está dando uma analisada no dia a dia do convênio que nós temos feito e sugestões aí que para verificarmos o futuro do convênio, o que nós podemos alterar, o que nós estamos fazendo bem, o que podemos manter e por aí vai. Normalmente, quando se chama para uma ação como essa de reestruturação, muitas vezes os empresários, os dirigentes tomam essa decisão apenas quando algo vai mal, mas nós observamos, por exemplo, que no setor de eventos, Foz do Iguaçu tem obtido notoriedade, que cresce inclusive no ranking de eventos. É uma ação até preventiva do convention, visando melhorar e potencializar a ação da entidade? Isso. Como você mesmo citou, né, o convênio tem tido sucesso, nós tivemos o recorde em quarto lugar da ICA no Brasil e temos aí, talvez, boa notícia para o ano que vem, esperamos atingir o terceiro lugar. Ou seja, a gente realmente tem feito um excelente trabalho, o convênio está aí marcando seu trabalho no dia a dia, né, na cidade, com recorde de eventos também, nível nacional também. Então, o que a gente quer realmente é reposicionar, analisar o que nós temos feito de forma correta, ver, temos uma visão de fora, porque nós estamos já há 6 anos nesse mesmo ritmo. Então nós temos que talvez dar um passo além, né? Você sabe que tem muitos empreendimentos hoteleiros abrindo aí durante esse ano em Foz do Iguaçu. Nós temos mais de 1.000 leitos novos aí que deve estar abrindo. Então a gente tem que se preocupar e realmente continuar o trabalho, não só para manter o que nós temos, mas para potencializar cada vez mais e aumentar a demanda de turismo para a cidade, seja de eventos, o que vier, o que puder vir para Foz. Atualmente, quando falamos de eventos realizados e captados aqui para Foz do Iguaçu, o que é que podemos perceber até destes eventos? São eventos de pequeno, médio, grande porte? Como que podemos até traçar um perfil desses eventos? De tudo realmente. Nós temos eventos aí pequenos, de 10, 20 pessoas, até eventos, como você viu, X Games, que para mais de milhares de pessoas, né? Então nós temos eventos de todos os portes. Nós estamos negociando agora um outro evento aí para 2015, que é na casa de 5 mil pessoas também, que a gente não pode abrir informações, mas tem muita demanda para Foz do Iguaçu. Realmente nós estamos em evidência, né, devido à eleição das cataratas, né, como uma das maravilhas da natureza. Então isso ajuda muito a gente a captar eventos. Tem muitos organizadores de eventos, empresas que estão realmente pedindo por Foz do Iguaçu. Então cabe eu convencho ir lá, apresentar a cidade, mostrar o trabalho profissional que nós temos feito, né, apresentando materiais, o que a cidade tem oferecido em infraestrutura, e captarmos eventos para Foz do Iguaçu. Então, realmente, Foz hoje está com potencial, devido aos grandes eventos que aconteceram, né? Do X Games, o pessoal realmente tem ideia do que a cidade pode oferecer de estrutura, hotelaria, acesso aéreo, ou seja, todo um conjunto que nós temos para vender o destino de forma profissional. Esse efeito X Games, já dá para a gente ter até uma percepção se ele foi mais amplo no exterior ou aqui dentro do próprio Brasil? Não, infelizmente não, né? A gente não tem como medir isso daí diretamente, né? Como eu falei, a gente tem tido aí muita demanda de grandes organizadores de eventos no mundo todo pedindo por Foz do Iguaçu. Aí vem todo esse conjunto de fatores, X Games, Agora também a questão do Brasil está em voga devido à Olimpíada, em breve, a Copa do Mundo também ano que vem, a Copa das Confederações. Então isso tem chamado muita atenção para o Brasil, também ajuda muito a gente também, né? E nós temos que aproveitar esse bom momento, né? E capitalizar para após esses eventos, Foz do Iguaçu, o Brasil está na mídia aí constantemente. Problemas como conectividade aérea, nós tivemos problemas com a malha aérea brasileira, não apenas aqui em Foz do Iguaçu, mas enfim, encarecimento de passagens, vários fatores. Isso de alguma forma afeta o setor de eventos aqui na cidade? Afeta, com certeza. Mas grandes eventos, eles se preocupam de forma antecipada, ou seja, já existe uma negociação prévia com as companhias aéreas de forma a disponibilizarem mais voos para os momentos específicos. Por exemplo, como eu comentei, esse evento para 5 mil pessoas, evidentemente não dá para trazer 5 mil pessoas pela linha aérea somente. Então, pela regular que nós temos hoje. Então, evidentemente, são colocados novos voos à disposição para atender essa demanda desse evento específico. Então, isso é feito em grandes destinos como Las Vegas e outros, trabalham dessa maneira. E temos trabalhado em Foz do Iguaçu com sucesso. Também as companhias aéreas têm auxiliado nesse ponto. Palavras de Mauro Sebastiani, presidente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br/entrevistas. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito da polêmica envolvendo a venda do terreno da Infraero, onde foi realizada a edição 2013 dos X Games aqui na Terra das Cataratas. Vamos ouvir as declarações do deputado federal Sérgio Paulo de Oliveira, que participou em Brasília de uma reunião com representantes da Infraero. Um instante só para atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Já voltamos. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 35 minutos e tem início na próxima quarta-feira, dia 12, a 8ª edição do Festival de Turismo das Cataratas. Durante 3 dias, Foz do Iguaçu será a capital do turismo brasileiro, com a realização de eventos simultâneos e participantes de todos os estados do Brasil e também do exterior. Uma das novidades da edição 2013 é a ampliação da área de exposição, que terá acréscimo de 30% na disponibilidade de espaços. Outras informações sobre o evento, que ainda está com as inscrições abertas, podem ser obtidas no site www.festivaldeturismodascataratas.com. CBN Turismo. E a semana no setor turístico foi marcada por preocupação em relação à notícia de que já seria praticamente irreversível a decisão da Infraero de vender o terreno utilizado para a realização dos X Games em Foz do Iguaçu. O terreno, situado em frente ao Centro Internacional de Convenções, já conta com interesse de redes hoteleiras para a construção de grandes empreendimentos no local. Nesta semana eu conversei com o deputado Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, aqui de Foz do Iguaçu, que participou de uma reunião com representantes da Infraero em Brasília. Na terça-feira à tarde, eu já havia agendado há vários dias, é uma reunião com a superintendência da Infraero aqui em Brasília, o diretor comercial, né, de negócios da Infraero, e estivemos lá numa reunião com toda uma equipe, onde eles colocaram que neste ano, na primeira edição do X Games, eles cederam o terreno até meio de última hora, porque foram procurados só este ano, poucos meses antes, para não deixar a Foz do Iguaçu na mão, para que a cidade pudesse realizar, como era a primeira edição do X Games, a primeira vez fora do Brasil, muito importante para a cidade. Então a Infraero correu contra o tempo, acelerou todo o processo para disponibilizar aquela área. Mas eles apresentaram para mim, né, na reunião, é que eles já têm um planejamento, já tinha toda uma destinação da área na sequência, licitar para a construção de um hotel, que isso a Infraero já fez em outras cidades também, áreas que eles têm que não estão com previsão de uso, eles fazerem esse tipo de ação. Então, como ainda nós temos aí 10 meses para a próxima edição do X Games no ano que vem, a Infraero, achando que o município e os organizadores têm condições de procurar uma outra área, ela comunicou a mim, daí que solicitei aquela audiência, de que iriam então dar sequência no projeto original deles, que é licitar a área e repassar aí para a construção de um hotel. Mas eu vejo assim, Guilherme, amigos da CBN, como você disse, né, um adjetivo aí, eu vou arriscar. né? Você falou irredutível. Eu penso, Guilherme, que não, né? Eles colocaram de forma, assim, definitiva. Mas eu ainda acredito que a gente tem condições, sim, de conversar melhor com eles. Eu vou chegando em Foz do Iguaçu também, vou conversar com o prefeito Remy Pereira e a minha chefia de gabinete, que em Brasília já está entrando em contato com o Marcelo Doria, com o Nelsinho, o pessoal da Brunor Esportes, que organizou o X-Games, para a gente pensar junto aí e, de repente, ainda aí na próxima semana, nós voltarmos aí a Infraero e tentar rever essa questão. Mas, se não for possível, tenho certeza que a gente vai, em Foz do Iguaçu, vai encontrar uma outra área para construir aquelas pistas, as arquibancadas, aquela estrutura temporária, né, para o X-Games. Foz do Iguaçu tem garantida aí a realização, ou pelo menos prevista em contrato, vamos colocar desta maneira, prevista a realização dos X Games 2014 e 2015. Nessas conversações, até que já foram mantidas anteriormente, já se vislumbra a possibilidade de que outro terreno, que outra área possa ser utilizada aqui em Foz do Iguaçu para a montagem dessas estruturas? Sim, até porque inicialmente, Guilherme, o ano passado, era outra administração municipal, né? Mas todo o indicativo era de que seria feito até em área da Itaipu, né? A Infraero, aliás, foi até o meu gabinete aqui em Brasília, que fez todo esse trabalho de correr na Infraero, agora no começo do ano, de última hora, em cima da data, para conseguir o terreno. E também eu e o prefeito Reni Pereira, que fomos, assim, de última hora na Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento, lá com o secretário Henrique Gleiser, para nós levantarmos aqueles 5 milhões, 800 e pouco, que o Ministério do Esporte repassou para Foz do Iguaçu, para construir estrutura temporária. Então, neste ano, a primeira edição do X Games é na mudança de administração, na saída do Paulo, entrada do Reni, todo lá. É uma situação normal até, né? Atrasou, ficou muito em cima da hora. E nós conseguimos realizar a primeira edição do X-Games com sucesso no sentido da organização, no sentido da segurança. É claro que a gente sabe que houve dificuldade no acesso ali na Estrada das Cataratas, na BR-4, foi complicado, estacionamento, o preço dos ingressos. Há vários questionamentos a serem colocados para o próximo ano. Mas a cidade sediou, foi um modelo de organização, foi enviado para o mundo inteiro imagens para mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então, foi um sucesso. Agora, eu estou como deputado federal na Comissão Turismo e Desporto da Câmara, essa busca de recurso, ela vai ser mais tranquila, porque a gente tem mais tempo. E se houver necessidade, nós vamos trabalhar ainda com a Infraero. Mas se houver necessidade da mudança de local, também nós temos um bom prazo para trabalhar isso. Então, não há, assim, uma preocupação para a comunidade de Foz, em absoluto, para o turismo de Foz, de que se coloque em risco a realização do evento. Isso descarta totalmente. É só, talvez, ainda não é definitivo, mas a Infraero nos disse isso, mas nós vamos continuar trabalhando, é a mudança de local. Aí, a hora que isso se definir de forma irredutível, como você disse, eu penso que daqui um mês, então, aí sim vamos para a busca de outro terreno, mas vai haver tempo para organizar, não vai afetar de maneira alguma, né? Essa é uma garantia que a gente pode dar para a comunidade, para o setor do turismo, do esporte, né, de Foz do Iguaçu, que são os mais interessados na organização do evento. Não há ameaça do evento não ser feito em Foz. É só, talvez, a necessidade da mudança de local. Isso também ainda vai ser trabalhado. Palavras do deputado Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, sobre a possibilidade cada vez mais concreta de venda do terreno da Infraero utilizado neste ano para a realização dos X Games em Foz do Iguaçu. Entrevista que está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br/entrevistas. CBN Turismo. 11 horas e 42 minutos e tem início na próxima semana, agora já. Na quarta-feira, como anunciado no início do bloco, o Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu. O festival abriga, além do festival em si, uma série de eventos paralelos, como a Feira Hotel Show e também o primeiro Seminário Latino-Americano de Turismo de Fronteira. E em entrevista aqui à CBN Foz, Fernanda Fedrigo, coordenadora de gestão do Instituto Polo Iguaçu e organizadora deste evento, deu detalhes a respeito da programação. Nós estamos provocando esse evento durante o Festival de Turismo, que é para falar um pouquinho sobre turismo de fronteira, mas num âmbito maior, trazendo pessoas de outros países, da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, para falar durante o Festival de Turismo sobre esse tema. Então, nos dias 13 e 14 de junho, durante o período da manhã e tarde, nós estaremos discutindo sobre turismo de fronteira e trabalhando com quatro temáticas. Sobre comércio e free shops, um dos temas que está bastante presente nas discussões. Quem vai coordenar esse tema é a Fecomércio, então Darcy Piana vem e vai coordenar esse tema. E vamos trabalhar também com mobilidade urbana na faixa de fronteira, roteiros integrados, é outro tema outra temática que vai ser trabalhada, e infraestrutura turística. Portanto, bastante variada até a pauta, assim como variado é o turismo de fronteira em sua origem. Aqui na nossa Tríplice Fronteira, talvez seja o maior exemplo, né, de integração de fronteiras no Brasil, mas, como você bem frisou, ele acontece também em outros pontos do Brasil. Como é que você tem alguma experiência até que dê para relatar nesse sentido? Sim, eu estive nos últimos meses com o apoio do Conselho Nacional de Turismo, da Fecomércio, participando de alguns eventos de turismo de fronteira. Então, foi feita uma discussão em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com a Bolívia, onde se discutiu lá também, e eu conheci um pouquinho da experiência deles em turismo de fronteira. Também Santana do Livramento, que faz fronteira com Riviera, no Uruguai, também estive lá esse mês para conversar, porque eles têm problemas muito parecidos com os nossos, eles têm algumas soluções diferentes, a gente tem a nossa realidade aqui. Então, a ideia é que a gente possa trocar, né, com todas essas diferentes fronteiras, Brasil afora, experiências e criar uma agenda positiva de trabalho entre os atores que atuam com o turismo de fronteira. E quando você fala problemas muito parecidos com os nossos, tem a ver também com, por exemplo, questões migratórias, controle aduaneiro, toda esta parte também? Sim, na Bolívia especialmente. Na fronteira com a Bolívia tinha uma fila gigantesca na aduana de pessoas esperando para fazer migração. Então, é bom conversar com quem está daquele lado, entender o que eles estão fazendo, como que eles estão vivenciando isso, trabalhando com a comunidade e o comércio, né? Que tanto na Bolívia quanto no Uruguai especialmente, acho que é um caso bastante positivo para a gente conhecer, porque eles têm uma infraestrutura muito boa de comércio lá e são coisas que a gente pode trocar. O Instituto Paulo Iguaçu já atua há bastante tempo nessa questão, até de criar, né, a própria palavra trinacional, ela veio, né, para o Instituto Paulo Iguaçu, essa tentativa de aproximar os gestores dos três países, mas a gente sabe que, especialmente em se tratando de relações entre Brasil, Paraguai e Argentina, não é um trabalho tão simples. Na sua avaliação, tivemos avanços nos últimos anos aqui ou estamos vivendo uma fase de retrocesso? Guilherme, em alguns aspectos eu acho que nós avançamos, em outros nós estamos estagnados. Então, a gente é muito vulnerável a processos políticos, né, nesses aspectos. Então, por exemplo, o que aconteceu do Paraguai sair do Mercosul, acho que foi um retrocesso, né, nesse ponto de vista. Já com a Argentina, eu acho que avançou um pouquinho nas discussões de ter um software integrado na aduana, apesar de não ter se concretizado ainda, mas tiveram algumas discussões. Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, dá dois passos para frente, um para trás. E é assim que tem sendo. Por isso a proposta do evento, de fazer uma agenda positiva, porque tudo que a gente fala de fronteira é pesado, é carregado, é negativo. Então, a ideia é criar uma agenda positiva de trabalho e também conhecer um pouquinho das outras fronteiras para a gente poder trocar experiências. Vamos falar então do evento, programação deste evento, que ele começa a partir do dia 13 de junho, né? Isso. Então, no dia 13, nós teremos uma palestra com um representante da Organização Mundial do Turismo, o senhor Márcio Favila, que é um diretor executivo. Ele vai trazer algumas experiências mundo afora do que está acontecendo em turismo de fronteira, porque nós temos fronteiras muito mais complicadas do que as nossas, que envolve guerra e coisas assim. Então, o Márcio Favila vai fazer essa palestra de abertura. E nós teremos na mesa de abertura o Ministério do Turismo e o Ministério da Integração Nacional, também passando um panorama, porque o Ministério do Turismo tem a Política de Turismo de Fronteira, que está estabelecida, que foi criada, e o Ministério da Integração também vai falar um pouquinho, né, sobre PEDIF, sobre esses planos de turismo de fronteira que estão acontecendo no Brasil. Essa programação já de todo o evento? Essa programação, essa parte que eu falei, a primeira, na parte da manhã. À tarde acontecem as mesas temáticas, dentro de quatro temas principais que vão ser discutidos: free shop, roteiros integrados, mobilidade urbana e infraestrutura. E no dia seguinte, vai ser lido a carta do evento, com o resultado de tudo que foi discutido dentro dessa mesa temática, para que quem participe do dia seguinte, todas as autoridades que estarão lá, Ministério da Integração, Ministro do Turismo do Paraguai, da Argentina, eles recebam esse documento no final com uma tarefa de casa, né, com o que a população que vive na fronteira pensa e deseja para a sua área de atuação para os próximos anos. Público-alvo deste primeiro seminário latino-americano de turismo de fronteiras? São gestores da área de turismo e todos os atores envolvidos direto ou indiretamente com o turismo de fronteira. Então, nós temos agentes de viagens que estão participando, principalmente pela questão de transporte e fluxo nas fronteiras. É mais focado para empresários e para gestores da área de turismo do que para o mundo acadêmico, né? Então, o foco do evento é mais mercado. Para quem se interessou pelo tema e quer fazer as inscrições, como é que funciona, Fernanda? No site do Instituto, poliguaçu.org/seminário. Lá faz a inscrição para participar do evento. Tem algum custo? Como é que funciona? Não tem custo algum. O evento é aberto, né? E a gente está aí com uma estimativa de público de 200 pessoas. A gente acredita porque é um público bem direcionado e não tem custo algum. Só se inscrever. Palavras de Fernanda Fedrigo, coordenadora de gestão do Instituto Polo Iguaçu e organizadora deste primeiro seminário latino-americano de turismo de fronteira, que acontece em paralelo ao Festival de Turismo das Cataratas. E lembrando que a íntegra desta entrevista está disponível no nosso site cbnfoz.com.br/entrevistas. CBN Turismo. Tradicional no centro de Foz do Iguaçu, a feirinha da Avenida JK, a Feira das Nações, como também é conhecida, e que acontece aos domingos, terá de passar por adaptações requeridas pelo Ministério Público. Em entrevista aqui à CBN, o assessor de eventos da Fundação Cultural, Paulo Vigotti, disse que o principal questionamento do Ministério Público refere-se aos certificados e laudos de procedência dos produtos de origem animal e vegetal comercializados na feira. Uma das intenções da Fundação Cultural é potencializar o local para torná-lo cada vez mais atrativo, não apenas para os moradores, mas também para os turistas e viajantes. Em 2007 foi criada essa feira na JK, né, que é carinhosamente apelidada de Feirinha da JK, né? Mas ela existe um decreto, lei, que é o 3.427, dia 28 de fevereiro, que cria essa feira, né? Então, desde a época, a gente reuniu alguns agricultores que tinham na feira anterior, né? E colocamos juntos na nossa feira. Só que agora o Ministério Público está pedindo uma adequação, né? Da questão da vigilância sanitária, né? Para que eles estejam adequados, né? E os produtos, né, tenham origem, né, para que possa ser vendido na feira. O Ministério Público deu um prazo de 30 dias, né, e a gente reuniu os agricultores e todos os feirantes aqui na Fundação Cultural, juntamente com a Secretaria da Fazenda, né, e a Vigilância Sanitária. E para isso a gente determinou aí, 2 dias nos quais os produtores estão em reunião com a Vigilância, né, para deixar tudo ok, para que a feira funcione, né, e que eles tenham esse selo de qualidade. No caso, é uma medida que vai beneficiar também o próprio produtor, que vai colocar aí um certificado a mais para dar segurança ao seu consumidor, né? Com certeza, todos terão, que participarem aí da feira de agora em diante, tem que ter esse selo, senão eles não podem mais a partir de domingo, então nenhum produtor que não tiver esse selo aí já não pode mais participar da feira. Isso, portanto, a partir já deste domingo agora? Deste domingo agora, já. Eles já foram notificados, né? E então eles têm que. Eles têm esse período aí para se adaptarem, né? 30 dias para se adaptarem e voltarem a expor na feira, né? Agora, com relação a essas reuniões até que vocês já mantiveram com os produtores, como é que está a adesão, a participação, o credenciamento desses agricultores quanto a estes novos requisitos? Eles já, todos eles aderiram, né, que estão na feira, e inclusive eles concordaram, né, que tem que haver, né, esse selo de qualidade, porque para eles é até melhor, né, uma garantia também que eles têm, né, para a pessoa, para o consumidor, né, que for até a feira, e fica até melhor para vender, né, no caso do produto. O consumidor passa lá, vê o selo e ele já não pensa duas vezes em adquirir o produto, né? Com relação à feirinha da JK, a Fundação Cultural, ela tem planos, inclusive, de reforçar as ações realizadas ali no local, tornar a feirinha ainda mais atrativa? Isso mesmo. O nosso projeto agora é em relação à Copa 2014, né? Teremos muitos turistas aqui em Foz do Iguaçu. Então, na parte de artesanato, né, a gente quer fazer um reforço para que as pessoas também, que os turistas adquiram, digamos assim, presentes para levar, lembranças de Foz do Iguaçu, né? Então já estamos pensando em 2014, na questão da feirinha. 2014, ano da COP, também ano do centenário aqui do município de Foz do Iguaçu, né? Positivo. Também temos ano que vem o centenário de Foz do Iguaçu, né? Temos uma vasta programação aí, com 100 ações, né? Inclusive a feirinha faz parte dessas ações. A feirinha da JK, no caso, é a Feira Livre das Nações, né? Que a gente chama, né? Conforme o decreto, né? Conforme a lei. Palavras de Paulo Vigotti, assessor de eventos da Fundação Cultural, sobre o processo de adequação da chamada feirinha da JK. Entrevista disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br/entrevistas. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a movimentada agenda cultural de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 58 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e o Yacht Club Lago de Itaipu promove neste sábado e domingo a tradicional regata Cidade Foz, uma competição em comemoração aos aniversários de 99 anos de Foz do Iguaçu e que reúne cerca de 35 velejadores. A abertura da regata Cidade Foz começou agora há pouco às 11 horas da manhã e também no domingo a competição começa a partir das 10h30 da manhã com a previsão de mais 3 regatas e baterias de canoagem. E ainda falando de esportes, continuam abertas as inscrições para o desafio de arrancada Troféu Foz 99 anos, desafio de arrancada que acontece ali na estrada de acesso à Prainha de Três Lagoas, ingressos ao valor de R$ 10. CBN Turismo. Instantes finais do programa, vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E na Fartal 2013 temos neste fim de semana, mais concretamente no domingo, a apresentação de Fernando e Sorocaba. Também no Woods Bar, aqui no centro de Foz do Iguaçu, sertanejo com Douglas e Ana Paula e o músico Cristiano Zeni. Para quem gosta de rock, no Zeppelin Old Bar estará presente a banda Mescalha. No Sandia Party Bar estará o DJ John Faria de Curitiba e também o DJ Fernando Bortoli. Festas ainda na Argentina e no Paraguai, e também uma festa árabe na noite de hoje no Gil Buffet, próximo à Vila Carimã. Uma festa movimentando toda a comunidade árabe aqui da fronteira e com a presença de artistas vindos diretamente do Líbano. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 8 de junho de 2013. Programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br. Na sequência você fica com o repórter CBN, logo depois programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.